Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui a levar até si mais um programa repleto de boa música portuguesa. Então, hoje preparei uma seleção musical que eu pretendo ser toda ela do seu inteiro agrado e vamos ter lá mais para o fim duas novidades da música portuguesa. Uma delas é o... Não é nada. Vou deixar mesmo esse espaço para que você fique aí sintonizadinho a esta rádio e ligadinho ao programa Portugal Musical. Então agora vamos ao que interessa. Vamos abrir as cortinas do palco e vamos chamar Adelaide Ferreira para interpretar a música Mais Forte Do Que A Paixão. Depois da Adelaide Ferreira vai entrar em palco a Tonisha, Um Grande Amor. E para terminar esta sequência musical vamos ficar com a Alexandra Quando Tu Não Estás. E realmente tu quando não estás, eu sinto-me desaparado, sinto-me triste porque não faz qualquer nenhum sentido eu estar aqui deste lado a fazer o programa Portugal Musical. Mas como sei que você está aí desse lado, por isso vamos começar por ouvir a sequência musical. Já sabem, quem abre o programa de hoje vai ser Adelaide Ferreira. Estou sentindo.

cruz. E numa oração falei com Jesus. Meu Deus, que és o Redentor, mostra-me o caminho. Na igreja de Santo Estevão, junto ao cruzeiro do lado, ouvem tempos guitarradas. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Não há pincéis que descrevam naquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. mal que batiam prendados, reunia a padistagem no adro da Santa Igreja. Mal que batiam trindades, reunia a padistagem no adro da Santa Igreja. Padistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Padistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Santo Estevão, padroeiro desse recanto de Alfama, faz o milagre sagrado. Santo Estevão, padroeiro desse recanto de Alfama, faz o milagre sagrado. Que voltem ao teu cruzeiro esses padistas de fama, que sabem cantar o pão. Que voltem ao teu cruzeiro nesses padistas de fama, que sabem cantar o fado. Agora então vamos ficar com o fado de Miguel Sanches, Anda Ter Comigo, e depois o Manuel de Almeida, o fado da despedida. E é assim que nós encerramos o nosso lugar do fado, ou melhor, sítio do fado, lugar do fadista. Então vamos ao fado. É de João Nobre, eu vou cantar Anda Comigo. Anda comigo, vem por vales e ladeiras, neste carro tão antigo, onde cantam as guiseiras. Cheios de graça, vê quanto garbo e beleza, são dois cavalos de raça, mas de raça portuguesa. E lado a lado até parece que vão abater o fado. Anda comigo, vamos pela estrada fora, anda ver a tua terra como está bonita agora. Traz o chicote, dá com ele dois estalos, que não há espada que valha o trote destes cavalos. Anda comigo, porque vais gostar de veras, por aqui também andaram Maria Alves e Severas. Veste a samarra, põe o teu chapéu de lado, traz contigo uma guitarra e vamos cantar um fado. Depois dirás mais uma vez como isto é lindo, é português. Anda comigo, vamos pela estrada fora, anda ver a tua terra como está bonita agora. Traz o chicote, dá com ele dois estalos, que não há estrada que valha o trote destes cavalos. Thank you. traz o chicote, dá com ele dois estalos, que não há pata que valha o trote destes cavalos. Obrigado. Pouco vão aí o António Pinto Bastos para cantar Três Fados da Amália. Eu acho que as fãs do António Pinto Bastos estão cá hoje. Estão aí. Mas antes dele, vamos ter aqui, para nos evocar, uma figura lendária do fado, a Severa, a fadistice e a voz inconfundível do Carlos Zell. Programa, Portugal Musical. Boas noites. Acabei de cantar com a música do saudoso guitarrista Jaime Santos e verso de Clemente Zé Pereira, mãos cheias de amor. E agora vou cantar em do Nascimento de Fernandes Henrique Brito, Fado da Despedida. Assim que o barco partir, rezando a Deus vou pedir felicidade, que te dê boa viagem e a mim me dê coragem para suportar. E a mim me dê coragem para suportar a saudade. Se não for a despedida, a razão, ó minha querida, é fácil de adivinhar. Que a saudade é medonha e depois tenho vergonha que alguém me veja chorar. Que a saudade é medonha e depois tenho vergonha. Se acaso um dia voltar feliz e não me encontrar, se ouvires dizer que me corri, foi de saudades, não nego. Então devo estar cego de tanto chorar por ti. Foi de saudades, não nego. Ou então devo estar cego de tanto chorar por ti. E então agora vamos ao que ficou prometido logo ao princípio deste mesmo programa. Vamos ficar agora com uma novidade então da música portuguesa. Vamos ficar com o Kim Barreiros, a música inédita para o álbum que ele juntou todos os sucessos e então editou esta música original que se chama Bilau. Mas antes ainda vamos ficar com o som da banda Som, ou da banda Norte, desculpem, com a música Silicone. Depois então vamos ficar com a novidade do Kim Barreiros. E é com a banda Norte que nós vamos ficar nos próximos minutos, antes mesmo de ver qual é o bilau do Kim Barreiros. Minha namorada é uma gatinha, complexada, não tem peito nem rabinha. Já não sai de casa com este problema. Não aguento mais estar a viver no dilema. Tira da cabeça, sai amor daí. Marquei-te uma consulta para de casa saíres. Põe-lhe silicone que ela fica bela. Põe-lhe no peitinho, no rabinho dela. Põe-lhe silicone, esquece os preconceitos. Meu bem, com silicone o teu corpo fica perfeito. Põe-lhe silicone que ela fica bela. Põe-lhe no peitinho, no rabinho dela. Põe-lhe silicone, esquece os preconceitos. Meu bem, com silicone o teu corpo fica perfeito. Minha namorada está decidida, perdeu os complexos, está feliz da vida. Fez a cirurgia, tornou-se um avião, e o peito são dois faróis no meio da escuridão. Disse lá para mim, corre para os meus braços, a minha gatinha hoje é um mulheraço. Põe-lhe silicone que ela fica bela. Põe-lhe no peitinho, no rabinho dela. Põe-lhe silicone, esquece os preconceitos. Meu bem, com silicone o teu corpo fica perfeito. Põe-lhe silicone que ela fica bela. Põe-lhe no peitinho, no rabinho dela. Põe-lhe silicone, esquece os preconceitos. Meu bem, com silicone o teu corpo fica perfeito. Põe-lhe silicone que ela fica bela. Põe-lhe no peitinho e no rabinho dela. Põe-lhe silicone, esquece os preconceitos. Que bem com silicone que o corpo fica perfeito. Põe-lhe silicone que ela fica bela. Põe-lhe no peitinho e no rabinho dela. Põe-lhe silicone, esquece os preconceitos. Que bem com silicone que o corpo fica perfeito. A música portuguesa, o sucesso, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Nas feiras em todo lado é atração especial. E as mulheres que gostam de emoção adoram a excitação de montar o meu bilau. É bilau para lá, é bilau para cá. Pobre do cavalo não vai aguentar. Estas mulheres estão todas loucas. É o dia inteiro com o bilau na boca. É bilau para lá, é bilau para cá. Pobre do cavalo não vai aguentar. Estas mulheres amigas me pedem para não esconder o jogo. Por favor, abre lá essa cancela, põe o Bilão cá para fora para a gente mudar de novo. É Bilão para lá, é Bilão para cá. Pobre do cavalo, não vai aguentar. Estas mulheres estão todas loucas. É o dia inteiro com o Bilão na boca. É Bilão para lá, é Bilão para cá. Pobre do cavalo, não vai aguentar. Estas mulheres estão todas loucas. É o dia inteiro com o Bilão na boca. Olha o Bilão! E já ficaram a saber como é que é então o Bilão do Quim Barreiros para o ano 2012. Prometo e acho que sei que vai ser um grande sucesso para este ano que se aproxima. Ei, um ano com tanta crise, por isso acho que as pessoas vão se dedicar mais à música e acima de tudo à música alegre. E as surpresas não ficaram por aqui, porque agora vai entrar em palco José Malhoa com música... aquela música que anda aí a fazer tanto sucesso do Miguel Teló, do Michel Teló. Ai, se eu te pego, se eu te mato. Então o José Malhoa também tem uma nova versão para essa música. Depois então vamos ficar com a música do agrupamento Música e Som, a música Isabela, uma música que também fez grande sucesso na voz dos Irmãos Verdade. Quem é que não se lembra? Isabela. Depois, para terminar a sequência musical e esta seleção musical do programa de hoje, vamos ficar com Emanuel, Senhor Guarda, Não Leve a Mal. Mas espero bem que você também não tenha levado a mal alguma coisa que correu menos mal neste programa. Mas depois, então, depois da música, partiremos para as despedidas. Mas para já, vamos à música, porque a música é o lema, o lema principal deste programa. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Sábado, na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar.